Se eu entregar o meu caminho ao Senhor da vida, minha justiça será como a luz à noite, e o meu direito como o sol do meio-dia. Justiça, ser.